pode mandar prender, prepara o caixão de lata. É letra violenta não, cuzão. Manda a polícia me matar, passar a corda na salsa. É a música cantada com coração. Pode mandar prender, prepara o caixão de lata. Manda a polícia me matar, passar corda nas alças. Eu tô de novo, mais tenebroso que bala de AR. Mais pesado que ferro na cinta dos moleque. Não vou esconder o ódio se o amor já não existe. Meu rap é só uma cópia do rascunho da vida do crime. Ignorante é quem não entende uma palavra do meu verso. Critica sem sequer ter um parente no cemitério. Não sabe quanto pesa a gota de água no olho que pinga no caixão preto do adulto tá morto. Nunca rasgou um lixo pra pegar osso de frango. Não sabe quanto custou ter que matar o gerente no banco. Sente o gosto do veneno da cobra que cê criou. Vem ver a metamorfose da presa que virou predador. Meu rap é sangue escorrendo na trilha. Soco na cara, se for pra rimar ilusão, prepara o caixão de lata. O crime convocou, fui alistado pra quadrilha. Pega as ferramentas e coloca os ferros na cinta. Engatilha, clá-clá, destrava e mete bala. Sangue vai jorrar, vai ter explosão de massa cefálica. Oi, doutor, aqui é o crime. Seu pior inimigo é o moleque com o brinquedo que gosta de chumbo no ouvido. Um instinto assassino porque não teve família. Meus versos traz o crime, os eco de ponto 30. Tanto ódio, me diz você empresário. O que restou pro moleque descalço é matar playboy safado. O rap não faz apologia e sim relata a verdade do pai de família desempregado que é o 4-8 na boate. Enquadro o mercado, bato bicho até morrer. Não vai ser assim não, prefiro ser ladrão. Vai tomar no cu, vamos enquadrar alguém, amanhã não tem almoço. Enquadro o mercado, bato bicho até morrer.